Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central, à primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque, líder no Alentejo Central, é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu. Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Destaque, líder no Alentejo Central. Hoje temos connosco o Franz Eldering, não sei se é assim que se diz. É isso. Que nos vai apresentar a Laticínios Eldering e os projetos inovadores que têm desenvolvido. Obrigada por estar aqui connosco, para nos conduzir nesta visita, e vamos destacar em particular as marcas Tipiace e Regalo. Para começar, fala-nos um pouco sobre os primórdios desta empresa. Como é que ela começa e que peso é que tiveram no início os contextos particulares, as competências que teria na criação deste negócio? Nós começamos há 2 anos atrás com a transformação de leite. Nós temos uma vacaria. E o leite é vendido, a maioria do leite em geral, as vacarias é vendida a grosso, às cooperativas ou às fábricas que entretanto fazem a transformação. Mas que já faziam isso antes, ou seja, já vendiam leite também antes por grosso. Sim. Exato. E nós optámos de começar com a transformação de uma parte de leite que nós produzimos. Para não fazer um produto só matéria-prima, só produzir matéria-prima, mas, entretanto, dar uma mais-valia a esta matéria-prima. Desenvolvemos uma marca, começamos com o Tipiace, que é a base da massa de queijo creme, e com isto recheamos vários produtos, pimentos, azeitonas, cogumelos, figos e assim, etc. É um produto que não envolve muito leite, muita transformação de leite, mas foi para nós percebermos o modelo de transformação e como é que se pode entrar no mercado. Para iniciarem exatamente. Essa. Entretanto, o ano passado começamos na transformação de um outro tipo de produto, criámos uma marca nova, Regalo, e começámos a desenvolver kefir e iogurte, e que já envolve mais, digamos, em quantidade, mais volume de leite, que interessa-nos também em como temos a produção da matéria-prima. Mas se calhar voltávamos aqui um bocadinho atrás, ao início mesmo da Laticínios Eldering, porque quando começam... quando começa a produção de leite, quando se instala aqui no Alentejo, começa com uma produção mais tradicional, não é? De Exato. Leite, com uma vacaria. Como é que isso surge? Como é que vai ter ao redondo? Como é que começa essa fase do projeto mais inicial? Exato. A vacaria, e comecei a vacaria em 1900 e cheguei cá em 1998. Em 1999 comecei a vacaria. Entretanto, cheguei a conhecer a minha esposa, agora, atual, e com quem eu faço o negócio em conjunto. Começamos a desenvolver a vacaria, neste momento, em Santa Susana Redondo. Temos neste momento 1000 animais... e produzimos à volta de 20 mil litros de leite por dia. Que continua a ser o vosso foco principal, ou seja... Isto é um negócio base. De base. Exato. Uhum. Agora, o que nós achamos que onde é que faltava-nos uma parte é o nosso leite desaparece no meio do leite dos outros, que é branco, na mesma. Porque não tinha marca, nem tinha exatamente. Uma especialização. Exatamente. Uhum. Quem faz isto é entretanto, pronto, é a parte transformadora, a indústria. E nós queríamos A minha esposa sempre teve esse sonho e também gostava de, com ela, ajudar nesse sentido, começar na transformação, e criamos, entretanto, estas duas marcas para poder transformar uma parte do leite que já produzimos. Porque era tanto um sonho como uma oportunidade de negócio para testar em novos mercados. Exato. Com a transformação própria do leite, não é? Exatamente. E começaram então com essa marca Tipiace e para isso alugaram uma queijaria, não é? Em Rio de Moinhos, em Borba. Exato. Alugaram porque era um teste ou porque consideram que era o passo ideal, ou seja, não correr um risco tão grande, se calhar, em investir logo em instalações? Exato. Isso foi uma parte, esta parte foi muito importante para nós. Nós não estávamos... seguro na parte de transformação, não tínhamos conhecimento, e alugar um espaço para poder começar a fazer alguma experiência é sempre baixo risco. Isto foi o nosso princípio. Mas, entretanto, rapidamente percebemos que era uma coisa que dava para aprender e dava para desenvolver e podia ser um futuro para nós. E a marca tem evoluído bem? Já conseguem ter algum retorno sobre como Exato. É que ela tem evoluído no mercado? Se tem aumentado a procura? Nós notamos, por exemplo, o Tipiace, que é uma marca específica para tipo petiscos, é num segmento no mercado diferente do regalo. Regalo é um produto onde transformamos o leite em produtos diários, tipo como um iogurte ou kefir, que são consumidos todos os dias. Nós notamos uma grande evolução e cada vez mais forte nesta marca e nestes produtos, sim. Nota uma maior evolução, então, no regalo do que no Tipiace. Sim, sim. O Tipiace usam mais o canal Horeca, não é? Exato. É mais para um público muito específico, que trabalha com hotelaria, restauração. Exatamente. E o outro é mais para o consumidor final. Exatamente. E notam que há uma maior procura, uma maior evolução do produto. É isso. Quando começam a transformação do kefir, também usam as mesmas instalações? Utilizamos. Do Rio de Moinhos, é tudo Exato. Feito no mesmo, sim, no mesmo espaço. E já tinham essas pessoas especializadas que conseguem também fazer... O mesmo trabalho, quer dizer, um trabalho diferente, Exato. Mas também na área da indústria dos laticínios, lá em Rio de Moinhos. Não é? Exato. Nós juntarmos a informação e para dar a técnica, para dar, entretanto, formação aos colaboradores que nós temos, é uma equipa espetacular, que é muito dinâmica e que está connosco todos os dias nesse sentido e que faz que é possível aquilo que fazemos. Nós damos formação, entretanto, a estas pessoas para poder, entretanto, produzir um produto diferente daquilo que nós estávamos habituados a fazer. E aquelas que também já estavam mais habituadas, não é? Por isso vão dando formação às pessoas. Damos. Têm facilidade em conseguir encontrar estas pessoas que precisam para trabalhar convosco? Tem sido um processo... Não é difícil. Nós vamos à procura, em primeiro lugar, as pessoas que estão mais perto de nós. Se trabalho o meu cunhado e a minha cunhada também na empresa. E começamos mais nesse sentido... E funciona muito bem. Funciona muito bem. E na parte da queijaria também? Sim, sim, sim. Também? Sim, sim. É o que eu estou a falar, na parte da fábrica. Da fábrica. Exato. E ao todo, quantas pessoas são já a trabalhar? Na fábrica, são... Ao todo, na fábrica, na bacaria, na laticínios? Exato, são 15. São 15. Exato. São bastantes pessoas. É. Voltando um bocadinho ainda aqui à questão do kefir, é um produto que é muito inovador e que se calhar a procura... Na região, não é assim tanto. O que é que vos levou a apostar neste... Porque os iogurtes é mais evidente, não é? Exato. O que é que vos levou a apostar no kefir? Pronto, eu sou da Holanda, sou holandesa. Nós estamos mais habituados a tipo lacticínios que cá às vezes são novidades. E por mim foi fácil de encontrar este produto ou esta bebida, o kefir. Para nós desenvolvermos e abrir mercado ao nível nacional. Nós fomos a primeira empresa que meteu o kefir produzido ao nível nacional no mercado. E temos orgulho disto. O kefir, o nosso kefir é feito leite inteiro, como chá, como cá chamam o leite. Gordo. Sem ser retirado nenhuma gordura. Que não é gordo. Não é gordo. A palavra gordo não é sei inteiro, claro. Quem inventou isto não sei, mas devia. É na classificação é que o chamam assim. Não faz sentido. Uhum. Só a leite, é aquilo que sai de vaca, leite gordo não existe. Claro. Só se alguém adiciona natas ou gordura. Uhum. Podem chamar isto leite gordo. Pois leite gordo não existe. Há leite, e há leite parcialmente desnatado, e há leite magro, ou onde é que tira ainda mais gordura. Mais gordura. Uhum. Mas o que sai de vaca é leite. É com este produto, é o nosso produto base, com o que fazemos nós, o kefir e o iogurte. É um produto diferente dos outros no mercado. Pois, é um produto inovador. Agora até tem aumentado um bocadinho a procura, não é? Mas se calhar quando o lançaram foi uma inovação total, porque realmente praticamente era desconhecido no mercado. Exatamente. Português, não é? Foi difícil, tivemos muitas pessoas que duvidavam a nossa escolha de lançar um produto como o kefir no mercado, que não é um produto doce. Mas neste momento o desenvolvimento também cá em Portugal, notas, as pessoas estão mais à procura um alimento saudável. Uhum. O kefir é probiótico, é 7 vezes mais probiótico do que o iogurte. Uhum. Por isto é um produto que funciona muito bem e cada vez mais os consumidores, o povo português em geral, é cada vez mais atento a estas coisas. Uhum. Não compro uma coisa qualquer. Mais receptivo. Exatamente. Uhum. Dão mais valor àquilo que compra, dão mais importância. Uhum. Ao longo dos anos foram fazendo também vários investimentos na exploração, até quando passaram também da parte mais de produção tradicional de leite, depois para a parte da transformação, recorreram a algum tipo de financiamento, tiveram algum tipo de apoios? Estes apoios foram importantes na viabilidade do negócio? Sim, nós precisamos sempre investidores no nosso negócio. A agricultura em geral é um negócio onde é que as margens estão baixas e um investimento é brutal. E por isso, neste sentido, precisamos sempre a ajuda financeira. Tivemos também apoio e temos apoio nos nossos investimentos que fizemos e vamos fazer. São muito importantes para nós e eu acho muito importante por país dar emprego direto e indireto. Não é só ao nível de vacaria e fábrica, mas esse produto também sai a transporte. Entretanto, à venda, talvez futuramente podemos fazer exportação. O negócio em si diretamente dá emprego a essas pessoas que nós falamos já, mas indiretamente dá muito mais pessoas. É muito importante para Portugal estimular pequenas e médias empresas nesse sentido. Até na questão de se calhar também dos equipamentos e da parte mais infraestrutural, porque ao longo do tempo vocês foram fazendo diversas melhorias, não só relacionadas com a questão da alimentação animal. Uhum. E todos os cuidados que têm na vacaria e toda a parte da silagem, isso também acaba por se traduzir em emprego indireto, porque acabam por se calhar subcontratar alguns trabalhos, não? Exatamente. Outras empresas e outras pessoas. Exatamente. Fizemos investimento ao nível do ambiente, ao nível de bem-estar animal e também há uma inovação aí, porque se calhar uma preocupação que noutros sítios não se vê tanto, não é? Mesmo principalmente também com a questão da alimentação animal, porque também têm particular cuidado com a alimentação animal, são acompanhados por especialistas. Somos, sim, é importantíssimo. E nós temos de ter condições, e com a ajuda também chegamos mais rápido a ter estas condições para ser mais competitivos com outros países também, não só com as colegas ao nível nacional, mas também ao nível internacional. Somos mais competitivos porque temos melhores condições para produzir. Foram premiados na 4ª edição do Prémio Intermarché Produção Nacional, na categoria Produtos Transformados, pela apresentação do queijo fresco com um recheio de pimentos vermelhos, da marca Tipiace. Conseguem identificar algum impacto deste prémio no vosso negócio? O impacto que tivemos direto foi o conhecimento da marca ao nível nacional, embora que é limitado no sentido do tipo de produto que é e por o segmento do mercado que este produto é feito. Nós notamos mais a evolução no crescimento da marca Regalo, nesse sentido, como é um produto diário, do que o TPS em si. Mas pronto, continua em pé e continuamos a produzir. Sim. Como é que vem a evolução da empresa? Qual é que diria que é a matriz que torna o vosso negócio sustentável a longo prazo? Nós tentamos, importante por nós é criar a equipa que ajuda-nos a produzir leite de primeira qualidade e, entretanto, poder transformá-lo num produto que, ao nível nacional, toda a gente... Nós temos muito boas respostas e as pessoas gostam. Nós somos capazes de fazer um produto bom. Eu penso que é o mais importante. Isto é nós tentamos tomar conta dos nossos colaboradores e assim vice-versa. Eles tomam conta de nós. Uhum. E o empenho é muito. E temos, como na vacaria e na fábrica, uma equipa muito dinâmica e com muita força de ir em frente. Tento sempre transmitir a mensagem onde é que nós gostávamos de estar e qual é que é o nosso futuro daqui a uns anos. E transformar isto, transmitir isto e, entretanto, meter isto na prática, precisamos de pessoas de confiança e com muita vontade. E acho que nós, ao longo do tempo, conseguimos realizar isto. Isto é o mais importante. É um ciclo completo. É exato. Se numa frase pudesse deixar um conselho para quem vai criar o seu próprio negócio, o que é que diria? Tem que estar muito seguro de aquilo que vão começar. Começar um negócio é muito fácil. Continuá-lo é mais complicado. Isso é começar uma maratona. Eu não preciso treinar, eu posso começar hoje. Não sei se vou acabar os primeiros 5 km, mas começar é toda a gente começa. Mas é uma maratona e o que eu posso dizer é narinas bem abertas e braços para a frente. Exato. Obrigada, France, por ter estado aqui connosco e nos fazer esta visita guiada pelas laticínias Eldrink. Aos nossos ouvintes, agradecemos o vosso interesse e voltamos no próximo mês com mais histórias de vida. Obrigado, boa tarde. Nós. Obrigada. Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central, à primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque, líder no Alentejo Central, é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.